Isso é sobre se sentir gigante aos olhos dos seus manos. E se sente pequeno sob o olhar sereno do irmão de 7 anos. Vê a vida passando, o tempo cobrando, notando as mudanças na face. Problema acumulando, eu lembro mundano. E essas paredes falassem comigo, como eu falo com elas, sobre meu medo de velas. Que me lembram velórios, não aniversários. Foda-se se brilham belas, foda-se se viram telas de um artista renomado. Sequelas, só sequelas, e essas ficaram no passado. Como tudo que eu quis ser, e eu vi, né, pra você. Isso nós vai ver quando eu crescer. Esqueci, cresci, e aí, desisti por quê? Não sei, insisti pra quê? Cansei, limitei a mentir, omiti, fugi de todos os abismos que eu criei. Mas passei batido, desiludido, quis ser mais bandido por vaidade. Pito enrijecido, seleito, esqueci no perfeito, perdido e vaidade. Introvertido, emudecido, tenho me assistido, eu tô pronto pro luto. Já que eu vi alma vira produto, e tudo tem um prazo de validade. Isso é sobre se sentir menos denso, tipo Vênus vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais. São os pais sem filhos, penso. Como ver sua família aos pedaços, como ver ela ter que desfazer esses laços. Como abrir o meu primeiro maço, no primeiro trago senti o gosto do fracasso. Ele é o traço de um gênio, a um passo do prêmio, o karma grita me rambou. Perdeu o traço de um gênio, escasso de prêmio, as armas grita me rambou. Essa brisa me roubou e nada muda, não sei que você tenha dinheiro e pague. Eu vou dizer, eu não se iluda, até problema é normal, então solte antes que ele te trague. Estrague o que há de bom em mim, o que há de bom em mim. Além de ser ruim assim, a fim de tá fora do padrão dos seus ídolos team. Enfim, sou o pior que eu posso quando tô sem paz. Alegria nos nossos, vento não traz. Se eu falo com vocês dessa vez é que Deus já não me escuta mais.